Irmãos, duas semanas atrás, né, nós falamos sobre a questão da idolatria e do mundanismo. E nós conversamos aqui sobre a questão de que o coração do homem é um altar. Vamos recapitular um pouquinho ali para a gente entrar. O coração do homem, ele é um altar. E nesse altar, Deus, ele tem que ser o centro da adoração. Não há lugar para dois senhores. Nós vimos isso também. E que a idolatria, ela é proibida na palavra de Deus justamente por causa disso. De que quando um outro Deus ocupa esse altar, um Deus estranho, Deus, o nosso Criador, ele é deixado de lado. E esse é o grande problema. Mas também nós conversamos, e até depois nós vamos relembrar alguns comentários que os irmãos fizeram, que foi muito importante, que esses deuses estranhos, eles podem ser qualquer coisa. Podem ser pessoas, um filho, uma instituição, atividades na igreja, podem ser desejos, sexo, dinheiro, posição, o ego, tudo e qualquer coisa que diminua a honra que Deus deveria estar recebendo. Tudo isso é idolatria. E nós vimos também que esse Deus estranho, essas coisas, nós chamamos aqui do traficante. O personagem do traficante. Aquela pessoa que vai tentar escravizar você, ou eu. Esse Deus estranho, ele escraviza. Nós vimos também que as ofertas desse Deus estranho, elas são sempre sedutoras. E o preço dele é sempre o mesmo. Ele quer uma cabeça para colocar na sua sala de troféus. Que pode ser a minha, pode ser a sua, pode ser de qualquer um. Ele já tem muitas. E o objetivo dele é sempre machucar os sentimentos de Deus. É sempre tentar provar para Deus, Deus, veja, na vida dele eu sou o Senhor, não você. Esse é o grande objetivo desses deuses estranhos. Afastar a alma do homem de Deus. E nós vimos também, se os irmãos tiverem alguma coisa, quiserem comentar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Eu estou tentando lembrar do que a gente viu aqui. Que o Império Romano, ele trouxe uma outra ideia de idolatria. Porque muito do que a gente tem hoje na nossa sociedade é por causa do Império Romano. Ou seja, a visão que Paulo e que João tinham da idolatria, fala muito nos nossos dias hoje, que é o quê? Mundanismo. Então nós vamos recapitular o que nós vimos como mundanismo. Nós não vamos falar muito sobre isso hoje, nós vamos falar mais sobre o traficante e uma conversa que ocorreu há muitos anos atrás, muito interessante, que nos ensina como se livrar desse traficante. O mundanismo é a forma mais sofisticada de idolatria. Tem sido até assim até os dias de hoje. E é engraçado que nós vivemos numa sociedade intelectualizada, muito conhecimento, o homem descobriu muitas coisas, ciência, medicina, informática, economia, etc. E ficou antiquado. É quase que, por mais que existam algumas civilizações ainda hoje que cultuam, veneram uma escultura, uma imagem, mas hoje a civilização ela vê isso como uma coisa antiquada. Então, o inimigo, o príncipe desse mundo, que criou um sistema onde a imagem ela não está mais presa na madeira e na pedra. Ela é livre para atuar num sistema que continua escravizando da mesma maneira, que se chama mundo, mundanismo. Então, esses deuses estranhos do passado, da antiguidade, eles continuam agindo com muito mais influência, porque eles continuam escravizando através da prática do cotidiano, na busca daquilo que o apóstolo João chama de concupiscência dos olhos, da carne soberba da vida, que nós vamos ver que isso tem muito a ver lá com o Éden, acho que provavelmente o Marcel vai falar mais tarde sobre isso, que tem muito a ver com a tentação de Jesus, tudo a ver, que fala das fraquezas do ser humano, como homem, como carne. Queria dar uma base ainda mais, porque eu estou vendo que você está caminhando para o Novo Testamento. Sim. Agora, né? Eu acho que dois conceitos importantes que nós vimos na semana, há duas semanas atrás, que eu queria reforçar antes de você entrar aqui nessa questão do Novo Testamento, é dois pontos importantes. Primeiro, é que a idolatria do Velho Testamento, ela se transfigurou no mundanismo no Novo Testamento. Essa é a nossa teoria. Esse é o nosso plano. A outra questão, né, que eu acho que se vai desenvolver agora, é que a idolatria no Novo Testamento pode ser qualquer coisa. Exatamente. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, esse era um ponto que parou na aula passada e que não deu tempo da gente falar. Eu fiquei com aquela coisa assim, não tenho o que falar sobre isso. É que o mundo dentro da gente, ele pode estar travestido das coisas lícitas. Então eu pergunto para vocês, vou fazer uma pergunta pesada. Usar um termo pesado porque na nossa mente religiosa a gente acha isso pesado. O sexo é uma coisa certa ou errada? Responda com certeza. Depende. Ele pode se tornar mundo na cabeça de um homem ou de uma mulher? Nos amigos que pode? Pode. Mas é uma coisa lícita dele, que seja no casamento. Então eu pergunto para vocês, gerar filhos é uma coisa ruim ou coisa boa? Dentro do casamento, gerar filhos é uma coisa excelente. Só que um filho, da maneira como eu educo ele, da maneira como eu amo ele, pode se tornar mundo dentro de mim? Um filho pode se tornar um Deus para mim? Um filho pode tomar o lugar de Deus no meu coração? Então isso eu confio em um versículo que diz assim, tudo aquilo que está no seu coração, aquilo é o quê? Os seus olhos. Tudo que está no nível mais alto do nosso coração pode ser o Deus. Eu tinha vontade, Eva, de comentar isso na semana passada, porque quando eu tentei falar sobre o mundo, há tempos atrás, eu descobri que ninguém entendeu nada. Então, essa penetração que ela está tendo agora conosco, eu não consegui alguns meses atrás, porque era difícil para a gente entender, e até mesmo para mim entender, que uma coisa lícita pode se tornar lindo do nosso país. O carro, novo, carro zero quilômetro, a carreira, dentro de minha empresa, o dinheiro é uma coisa ruim? Entendeu? Ela pode se tornar mundo se o dinheiro estiver em primeiro lugar na minha vida. Onde o dinheiro faz, então, eu ter usura, aí eu comprometer o alimento dentro da minha casa, o sustento dentro da minha casa, porque eu preciso sustentar um carro dela que eu não posso pagar. Existem várias formas de eu tornar aquilo um Deus. Né? Então, esse era um ponto, eu acho que você vai continuar nessa questão. Dois pontos importantes. A idolatria do Velho Testamento se tornou mundanismo no Novo. E que o mundanismo novo pode estar travestido, disfarçado de uma coisa lícita. Então, por isso que a palavra de Deus diz assim, que o homem deve sondar o seu próprio coração. Porque Deus provém a saída para ele. Então, o Eric deu ênfase na escola dominical passada, que tudo isso que acontece, ele acontece apenas num lugar, que é o coração do homem. Mesmo? É verdade. Só vai, continua. Até Colossenses capítulo 2, se não me engano, em Gálatas 4, fala que a religião é uma forma de mundanismo que também age no coração do homem. Aqui isso é um assunto que não tem fim. A própria palavra, ela pode se formar idolatria na religião, se ela for mal utilizada. Se você pegar os sacerdotes, que eram judeus, criados segundo a lei de Moisés, que era correta, assim, ela lia, era o que prevalecia, era a palavra que funcionava. Funcionava, mas ela era mal usada. É, tanto era que ela adorava a idolatria deles. Eles adoravam a lei e esqueciam dos homens para quem a lei foi feita. É isso que Jesus veio combater e jogar na cara deles. Vocês usam a lei de Deus que foi feita para a salvação contra a salvação. É a lei que condena e que nos salva. Então ela se tornou idolatria. Então a forma como eu uso as coisas, eu transformo em idolatria. Exato. Então, nós estávamos vendo aqui que esses deuses estranhos, essas imagens de 4 mil anos atrás, 5, 6 mil, não sei, eles continuam existindo e que hoje nós não adoramos mais as imagens, mas nós adoramos o que aquelas imagens ofereciam para aquelas pessoas. Todas as imagens de todas as religiões, de qualquer seita, elas sempre oferecem alguma coisa sedutora. Uma prática, uma atividade, qualquer coisa. E isso continua existindo hoje. Então, nós adoramos a prática. E isso é um grande problema. Era um grande problema para João aqui. Era um grande problema para Paulo. Riqueza, a carne, orgulho. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de nós entrarmos no texto, o texto de hoje está em Mateus, no capítulo 4. Nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. Tá? Nós já vamos falar sobre isso. Então, a gente está falando sobre coisas lícitas que podem ser mundo. Inclusive, a gente falou lá, uma coisa para a gente refletir. Atividades na igreja pode ser mundo? Como discernir isso? Aliás, o mundo precisa ser discernido, porque isso é uma coisa espiritual. A gente acha que é fácil discernir uma imagem, mas é fácil discernir uma prática que pode ser lícita, e nós vamos ver que Satanás ele é especialista em transformar coisas ilícitas em ilícitas. Ele tem pós-graduação, mestrado, doutorado em enganar. Incrível. Então, vamos continuar aqui. Esse mundo, então, ele foi construído por Satanás. Vamos relembrar esse conceito. E o mundo, ele é um grande mercado. Ele é um grande mercado onde Satanás ele é o grande mercador. Onde ele vende tudo, qualquer coisa. E ele trabalha sempre nas três fraquezas do homem. Três fraquezas do homem. Primeiro, o homem ele está confinado a uma carne. Né? A grande prisão que nós vivemos. Existem necessidades básicas que precisam ser supridas. Comida, bebida, sexo, prazer, felicidade. Repouso, descanso. E por que que isso é um problema? Por que que não deveria ser um problema? É uma pergunta boa para a gente fazer isso. Como que Satanás usa isso? O que que Satanás quer quando ele enfatiza, ele tenta usar os desejos da carne do homem para afastar ele de Deus? Qual que é o problema nisso? O sexo ele não é um problema fora do, dentro do casamento. O excesso, ser um glutão é um problema, mas a comida não é um problema. Tem tanta gente morrendo de fome. Qual é o limite? É uma pergunta, pessoal. Vocês podem responder. Satanás ele tem um objetivo muito engraçado, muito claro. Transformar o homem num animal. Quando a carne não é controlada, o homem passa a ser um animal. Um pai que estupra a própria filha, em que condição que ele está? Nenhum macaco faz isso. Ah, era, nós viemos uma capa. Não, não, não tem nada a ver o assunto com o outro. Isso não explica, né? Mas o homem pode ser pior do que o macaco. Olhos, concupiscência dos olhos, a outra coisa que Satanás, ele trabalha. Os desejos de consumir, de obter riqueza, glória. Ah, mas o povo antigamente era o mais simples, né? Hoje nós vivemos uma sociedade consumista. E antigamente, né, simple life, as pessoas viviam no campo, eram felizes, tinham uma vida simples, fogão a lenha, e isso é uma bênção, né? Eu queria ter um fogão a lenha também. Só que a gente pensa, poxa, então nós estamos mais consumistas do que antes. Acho que talvez os nossos antepassados não tinham o acesso que nós temos. Porque Eva era uma grande consumista. Foi uma grande consumista. Ela desejou aquilo que era agradável aos olhos. Então Satanás, ele fica trabalhando nisso, mas daí tem mais um ponto que daí ele gosta de trabalhar, que é a questão de massagear o ego da pessoa, o orgulho. A necessidade que o homem ter de querer se sentir superior. Ah, Satanás é especialista nisso. Nós vamos ver na tentação de Jesus como ele trabalha esse tipo de coisa de uma maneira tão maligna. Ele é o grande mercador. No seu mercado, todas as coisas são vendidas. E os homens compram insaciáveis as suas mercadorias. Insaciáveis. As suas porcarias. Ele é um grande vendedor de porcaria. E as pessoas pagam através da sua vida espiritual. Até o ponto em que as suas vidas espirituais morrem. Mas e daí? Eles estão felizes na sua ignorância. Uma coisa para a gente pensar. Na verdade, né? Quanto que o mundo tem custado para a gente? Na verdade, o preço que paga não é o preço financeiro. Não é o preço que troca. Não é a barganha, não é o escambo. Na verdade, você troca por uma coisa que o homem nunca percebeu na vida, né? E que ele é, que é o pior dos preços que pode se pagar, que é a servidão, é o serviço. Sim, você tem que pagar o serviço, né? Então, como é que você mede o quanto de serviço você tem que fazer para pagar aquilo que você pegou? Como você falou, é uma porcaria, é uma bugiganga que ele te vende, mas você vai trabalhar muito para pagar aquela bugiganga. Então, esse é um preço que é indeterminado. Servidão. Essa é a palavra-chave. Servidão. Ser escravo. Em alguns ainda dizem que Deus não existe mais. Eles serviram tanto ao mundo, Deus já não existe. A eternidade? Não, eu vou virar minhoca. A pessoa prefere acreditar que ela vai virar minhoca. Mas ela está feliz. O ego massageado, a sua carne satisfeita, e os seus olhos não se cansam de consumir. Uma condição miserável. De alguém que caiu e não tem nem ideia do quanto que foi a sua queda. Não é verdade? Uma coisa... E esse mercador, esse traficante, tão habilidoso, um grande enganador, um mentiroso, ele se encontra num dia com alguém maior do que ele. Aleluia. E a tentação de Jesus em Mateus, no capítulo 4, que nós vamos ler agora, tem que ser algo para nos encher de orgulho, de alegria. Porque o segundo Adão venceu. Aleluia. Ele venceu. Ele venceu o mercador. Isso é muito lindo. Diz assim a palavra de Deus. Vou tomar um gole d'água aqui. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, o nosso mercador, o traficante, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Vou fazer uma pausa aqui, nós vamos ler. Vamos imaginar um pouco a situação. Jesus, filho de Deus, aqui como homem. E esse é um detalhe importante, que muita gente pensa que a tentação de Jesus foi, foi troca. Né? Foi porcaria. Quem era Deus, afinal de contas? Aqui na condição de homem, Jesus foi tentado. E isso faz, quando nós pensamos que Jesus era Deus, faz com que a vitória dele fique tão pequena. Mas ela foi tão grande. Porque ele era homem. Por favor, deixa eu falar das coisas. Primeiro, você não tenha pressa, tá? Ah, não. Tá? Você não é obrigado a terminar o conteúdo hoje. Tá bom. Você vai, à medida que o Espírito Santo está dizendo para você, e ele vai completando na semana que vem. Tá? Alguma coisa. Essa questão de que Jesus era homem e Jesus era Deus, isso daí é uma matéria que até em teologia é um módulo sobre a humanidade e a divindade de Cristo. Porque se nós pensamos em Jesus apenas como Deus, então tudo que ele fez aqui podia ter feito dormindo. Exatamente. Não serve um certo. Mas se a gente pensa que Jesus só era homem, então isso tira a divindade e a autoridade de Jesus Cristo. Então a palavra de Deus nos ensina que ele veio como homem, mas era Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha dor de barriga, quando ele comia alguma coisa ruim, ele tinha mau hálito que nem a gente, ele não tinha leopardo para lavar o cabelo, né? Ele não tinha olhos azuis, esqueça os olhos azuis, dificilmente ele teria cabelo comprido, porque ele cabelo condicionador, como a gente imagina. A gente pensa que a religião nos ensinou que Jesus era assim. E aquele episódio era... E isso eu estou falando para tentar chamar a humanidade. Uhum. Onde veio aquela mulher e colocou aquele óleo, aquele alabastro nos pés de Jesus. Não, ninguém tinha lavado os pés de Jesus quando ele entrou naquela casa. Imagina o que virou na cabeça da mulher, né? Lavando os pés, a gente imagina um pé bonito, branquinho de Jesus, né? Jesus, ele era um pedreiro, tá? Porque naquela idade, aquilo de carpinteiro, naquela terra, praticamente não tinha terra. E a maioria dos móveis tinha que ter pedra para sustentar as coisas. A Bíblia diz que nele não havia parecer nem formosura. E nele nada que interessasse. Até o filme A Paixão de Cristo, ele é interessante, porque eles colocam Jesus bem como deveria ser mesmo. Mãos grossas de trabalho, Jesus não tinha contato. Ele era 100% homem e vivia numa casa onde havia muita escassez. E provavelmente Jesus tinha mais de 3 irmãos. Provavelmente, no mínimo de 3 a 5 irmãos, Jesus tinha em casa. Era uma casa que havia muita necessidade. Ele passou pelas aflições que a gente passou. Escassez, era pobre, vivia em Belém, uma cidadezinha que era considerada uma favela. Excluídos, é como se viesse, já tinha um pastor pastorear nossa igreja, só que esse pastor nasceu lá na Vila Quinta, agora é Vila da Flor. Como se o nosso pastor tivesse nascido lá no Barulhinho e viesse aqui com aquele cheirinho característico de quem mora naquela região. Esse era Jesus, 100% homem, mas 100% Deus. Isso é muito importante a gente ter na cabeça. Para a gente começar a exercitar o ministério de uma maneira mais pé no chão. Tá? Verdade. Então, e o texto fala que Jesus, inclusive, é que ele sentia fome, faminto, 40 dias de jejum. E então, você tem um encontro de Jesus com Satanás. Poucas vezes eles se encontraram. E Jesus vai nos ensinar que Satanás tem que ser tratado com rispidez e falta de educação. Não tente conversar com ele, porque ele vai te enganar. O último que tentou isso não se deu bem. Há muitos e muitos anos atrás. Ninguém ganha do vendedor de enciclopédia. Ninguém ganha. Ele é muito bom. Você vai sair cheio de coisas dele. E feliz e endividado. Um monte, achando que tem um monte. Achando, comprei um monte de coisa do mundo. Como eu sou bom. E ele se encontra. Que encontro maravilhoso e terrível ao mesmo tempo. Eu não queria estar lá. Não queria estar lá. Porque, de repente, no calor do deserto, talvez uma miragem, não se sabe. Alguns dizem que não, outros dizem que sim. Aquelas pedras começam a ter uma aparência de pãozinho quentinho. Uma vozinha fala, você é o filho de Deus. Transforma em pão. Já tem 40 dias de jejum? Claro que é bonito. Já fez a sua parte. Já fez a sua parte. Veja que agora é com Deus. Que sujeito safado é esse. E ele mexe com o ego. Seu filho de Deus. Dá um desconto. Jesus, ele foi tentado como homem. Ele sentia fome. E nós pensamos, às vezes, que Satanás, ele é uma história, ele é um mito, ou ele é uma coisa que personifica o mal. Realmente, ele personifica, só que ele existe. E isso traz, torna para nós e para aquele encontro mais dramático as coisas. Ele é um ser maligno que usa o medo, o engano e a morte para tentar destruir o homem e atingir a Deus. Só um comentário, por favor. Eu já vi muito teólogo. Tem divergência teológica a respeito disso, justamente você falou no fato da divindade e da humanidade de Cristo. O fato de transformar as pedras em pão, ela justamente vem a enfatizar isso que o Marcelo falou. Por que ele não poderia transformar as pedras em pão? Essa é a questão que precisa ser respondida, porque justamente. Que mal faria ele transformar as pedras em pão? É isso. E ele tinha poder para isso. Qual era o pecado que estava para isso? Não tinha pecado nenhum. É que justamente vem aquilo que você falou. Se ele fizesse isso, ele não estava vencendo pela humanidade. Ele estava vencendo pela divindade. E era isso que não tinha. Se fizesse isso, isso era óbvio. Era isso que ele estava dizendo para você. Vendo, ó, como homem, não consegue vencer o pecado. Só como Deus. E ele não pôde transformar por isso, para manter a humanidade dele. Então é isso que justifica isso que você falou, que determina que é isso mesmo. Ele venceu como homem, por isso ele não se transformou. Essa é a realidade. Olha só, isso é muito importante, porque nós vamos chegar na conclusão desse momento da tentação, que a grande mensagem é essa, que o homem ele pode sim dizer não para Satanás. Essa é a grande mensagem. Que coisa linda. E a resposta de Jesus, Satanás, ele diz então, transforma em pedra e pão. E vem a resposta, né, que os teólogos falam tanto, mas é muito interessante. Jesus, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alguns dizem que talvez Jesus não sabia direito o que estava acontecendo naquele emaranhado da confusão do inimigo. Outros dizem que ele sabia exatamente com quem ele estava lidando. Mas a questão é, a primeira grande lição desse texto, que todos conhecem, mas é importante nós falarmos, a palavra de Deus como uma alta prioridade. Uma alta prioridade. Talvez a única forma, talvez não a única forma, de se combater uma luta, uma guerra, numa guerra tão terrível. Nós não temos ideia do que aconteceu ali na dimensão espiritual. O Satanás enfrentando Jesus, usando as fraquezas da humanidade para tentar frustrar o plano de salvação do homem. Que coisa terrível. Mas que coisa linda a resposta de Jesus. Nem só de pão viverá o homem. uma resposta que nos fala muito ao coração. Porque fala de uma coisa que se chama dependência de Deus. Fala. Porque nós nos faz pensar que se Deus nos desse poder para resolver todos os nossos problemas, inclusive transformar as pedras em pães, o que será que ia acontecer? É uma coisa para a gente pensar. O que será que aconteceu? Será que nós íamos depender de Deus? Será que nós não íamos fazer uma nova religião muito pior do que já existe agora? Até que ponto o poder pode ser exercido no nosso meio? É uma coisa para a gente pensar. Nos faz pensar também que nós ainda não aprendemos a andar com Deus. Às vezes você tem o poder, mas você não pode usá-lo. Porque não é o caminho correto. É uma coisa para nós refletirmos. Isso que o Jonas falou, muito importante. E o texto continua. Não sei se alguém quer comentar, Marcelo, comentar alguma coisa nesse texto. Né? Então, o inimigo agora começa a manifestar o seu poder e as coisas começam a ficar mais exóticas. Não são mais pedras que viram em pão. Ele transporta Jesus para o alto do templo. E aqui começa uma coisa muito engraçada. Versículo 5. Então o diabo transportou Jesus à cidade santa e colocou Jesus sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que que aconteceu aqui? O que vocês acham? De repente, Satanás teletransporta Jesus, né, estilo Star Trek, aparece em cima de uma igreja, uma construção, um templo em Jerusalém. E Jesus, ele é tentado no quê? Uma tentação sem sentido, se jogar de cima de um prédio? Não era tão sem sentido assim, porque Jesus foi tentado mais uma vez a usar o seu poder. Agora, para impressionar os judeus. Para se revelar como o grande Messias que havia de vir, um Messias político. Um Messias que não tinha nada a ver com o propósito de Deus. Um estadista. Mais ainda, tentado a usar o seu poder para provar para ele mesmo o quanto ele era bom. Ah! Aqui existe uma coisa muito interessante. Jesus é tentado a operar o milagre somente para demonstrar o seu poder. Satanás continua trabalhando na questão do orgulho. E agora nós nos perguntamos, quantos homens e mulheres de Deus não são tentados da mesma maneira? A querer demonstrar poder, a mostrar o quanto eles são usados, mas não pelo motivo da compaixão pela alma que precisa, mas para mostrar o quanto a igreja dele é superior às outras. Coisa para se pensar. Um brinquedinho. E isso é mundo também. Mas veja, nós estamos falando de mundo numa batalha terrível entre Jesus e o acusador. De um lado, um ser que representa todo o mal que existe no universo. No outro, aquele que é o amor. Isso é mundo. Pode existir mundo, sim, no meio do ministério, na tentativa de se mostrar o quanto se é poderoso. Satanás sempre trabalhando no ego. E aqui nós começamos a pensar, Satanás, ele sempre nessa, mas você é o Filho de Deus, você é o Filho de Deus, se jogue daqui por cima, você é o cara. Então nós começamos, eu começo a refletir uma coisa, que acho que talvez o meu grande inimigo seja eu mesmo. Esse sujeito que está aqui falando para vocês, ele pode ser muito perigoso. Ele pode ser muito perigoso. Milton Nascimento dizia, ele é o caçador de mim. Eu, o caçador de mim. Terrível isso. Terrível. Existe um interesse de Satanás em usar o lado pior do ser humano. E quando nós damos a forcinha para ele, daí a batalha já está vencida. Por favor. Justamente nesse ponto, que a palavra fala que Satanás levou ele até a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ou seja, o judeu era a representação de toda a santidade de Deus. Satanás colocou ele acima daquilo. Então a posição que Satanás estava levando, Deus, era o mesmo pecado que o próprio Satanás incorreu. Então ele levou, ele quis trazer Jesus para uma posição de se achar a ponto de dizer assim, olha, ainda deu uma arma para ele, olha, a palavra mesmo, você vai estar usando a palavra para poder fazer isso. Só que aí que está a interpretação que precisa se ter. Né? Jesus tinha noção da posição dele, de que lugar que ele ocupava no reino e de, o que, que ele veio fazer por esse reino. E o segundo ponto é que a palavra que Satanás usou é justamente esse ponto que pega muito. Ele pega a palavra de uma maneira que não é aplicável aqui. Que quando ele fala, né, que dará a ordem aos anjos a teu respeito para que não tropeces em alguma pedra. Mas peraí, nós estamos falando de pecado. O significado de tropeçar em pedra significa de errar no caminho. Mas Jesus não tinha errado o caminho. Por que, que Jesus tinha que usar essa palavra? Essa palavra não se aplica para aquela situação. Então seria um suicídio espiritual seguir a orientação de Satanás naquele momento. Então ele queria trazer Jesus para um outro patamar. Tentou usar a palavra de uma forma para anular a humanidade do ato que ele estava fazendo. No segundo, justamente de trazer, querer fazer Jesus ser maior do que o Pai. E Jesus tinha muita noção de quem era o Pai, né, e que posição que ele ocupava no reino, não era só estar em cima do templo, na cidade santa, colocado ali, e asterisco, e a palavra mal utilizada. E aí que nós erramos muitas vezes de usar a palavra de forma errada. Que isso é uma característica do diabo. Pegar a palavra e usar para o próprio interesse, para o próprio gosto que a palavra fala. Vocês pedem uma recebe porque vocês pedem mal, para usar para quê? Para o próprio interesse. É isso que o diabo fazia. Então isso é da natureza do diabo fazer esse tipo de coisa que eu falo. A gente acaba transformando a pedra em pão, acaba pulando o pigão. Veja que tudo isso é uma proposta muito bem feita. Isso se chama engano. É engano. Dizem que Satanás ele entra na vida de uma pessoa através de três portas. Medo, engano e desobediência. O engano é uma coisa terrível. Porque o que ele disse não está errado. Mas aonde ele disse, como ele disse, para que ele disse, totalmente errado. O engano é uma coisa terrível. E isso que o Jonas falou é engraçado. Que de repente nós começamos a usar a Deus como um grande talismã. Não é verdade? Um grande talismã. Começamos a usar ele para os nossos caprichos. Agora. A respeito da questão do Satanás, ele é colocado também como tipo rei, o senhor do mundo, né? Deus do mundo. Então ali ele demonstra também a força que ele tem de transportar Jesus, de pegar Jesus e transportar como Jesus humano, né? Também. Então é como se tivesse uma desigualdade. A gente tinha que vencer ele como homem, né? E ali existia uma desigualdade também. Era a lei da persuasão dele, ele tinha força para pegar Jesus e transportar ele. Jesus tinha que vencer como homem e morrer como Deus. E continuando então, texto, nos versículos 8, 9 e 10. É uma coisa, como Jesus ele tinha uma visão profunda da palavra de Deus, não é verdade? Porque ele identificou o engano. E a profundidade que Jesus tinha na palavra fazia com que ele tivesse um antídoto para esse engano. Isso é uma coisa importante. Uma coisa muito prática para a gente ter na nossa vida. Versículos 8, 9 e 10. O mundo e a sua glória. E aqui, Satanás agora... Aqui eu posso... Aqui, Satanás, ele fala, não, Jesus, peraí, agora vou pegar minha maleta. Eu tenho um produto aqui, que o produto é irresistível. Vamos conversar. Diz assim o texto. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Em Lucas ele fala assim, tudo isto é meu, e eu posso dar a quem eu quiser. E isso muda um pouco as coisas. Eu já estou sete horas. Você acha que é interessante a gente continuar esse texto que para aqui começar na rua? É? Esse assunto vai melhor. É? Você vai. É interessante falar de melhor. Sentou no ponto de fraude, de coisa, e pega para o nosso lado. Então é bom a gente tratar isso com mais. Eu proponho para você continuar esse texto e pedir para os irmãos que estejam aqui. Amém. Esse é um texto fundamental para a nossa vida cristã. Não tem como a gente. Os outros dois pareciam muito espiritualizados, até aí, dá para entender. Esse é extremamente prático. Ele é prático. Então, eu lembro por isso, posso fazer de forma respeitosa? Não, por favor. Cortei o menino! Eu cortei o menino, pois não. Eu determinava para ele, na próxima aula, para ele estar nessa palavra, para o povo Jesus, tudo aquilo era dele. Mas a palavra de Deus fala que meu é o olho e minha prata. Ele vai responder isso então na próxima semana. Tem uma explicação. Exatamente. Agora nos próximos capítulos. É. Então vocês, por favor, venham. Eu peço isso em nome de Jesus para vocês. Estejam aqui na escola dominical, porque Deus quer falar ao teu coração e te dar vitória em áreas da sua vida que, por muito tempo, você se sentiu escravo. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto a verdade estiver aqui, não vai fazer muita diferença. Mas se ela estiver aqui no coração, né? Vamos ficar de pé na presença de Deus. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra. Nós estamos... Teu Espírito tem dado direção a esta igreja. Onde o Senhor tem nos dito, ensina meu povo a lutar. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, eis aqui os seus guerreiros. E o Senhor está nos ensinando a lutar. O Senhor nos ensinou também que o teu filho venceu o maligno. Que no mundo nós teríamos aflições. Mas Jesus Cristo venceu o mundo e nós também vencemos com ele. O Senhor nos está ensinando a lidar, Senhor, com essa situação do mundo, das circunstâncias, de Satanás e as ferramentas que a tua palavra nos dá para vencer este mundo. Nós estamos felizes com isso. Eu te peço que tudo o que foi dito aqui permaneça no coração dos teus filhos. Senhor Jesus, que na semana nós já possamos ter vitórias, ter situações práticas na nossa vida de tudo isso que foi dito. E na semana que vem nos inspira, Senhor, abre a nossa mente, inspira teu servo Ero, para continuar esta mensagem e edificar a tua igreja. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por essa situação, por este momento, por este ensino, por esta palavra. E te agradecemos e abençoamos o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.